Ela queria um beijo meu e eu queria todas que eu pudesse ter. Uma mina diferente a cada amanhecer. Ela me olhava sem cansar enquanto eu olhava pras outras. Sempre que ela me beijava eu tava pensando em outras bocas. Ela me queria do lado, eu ao invés. Queria todas as minas da quebrada aos meus pés. Ela ficava em casa enquanto eu tava com as vadia. Ela fazia planos e eu de molecagem destruía. Pra ela eu era único, pra mim ela mais uma. Não tava nem aí pra amor nem pra porra nenhuma. Eu queria rolê com os mani, gastar na balada. E só pra atacar, desligava o celular na madrugada. Perdi as contas das mentiras que ela acreditou. Ou por medo de me perder, fingiu que acreditou. E quantas lágrimas que eu já fiz ela derramar. Foram bastante pra fazer o oceano transbordar. Foi contra a mãe que cansou de ver a filha sofrer. Faltar no trampo de passar semana sem comer. Pensando em mim, ela fazia planos pro futuro. E ainda fazia inteira toda vez que eu tava duro. Pra ela eu era tudo, até mais que um rei. Amor igual ao dela, eu sei que nunca mais terei. Tinha orgulho de mim mesmo eu morando com os meus pais. Tanta mancada que me dá vergonha de olhar você pra trás. Você me deu amor, eu nunca dei valor. Desperdicei, agora eu sei que não dá pra voltar atrás. Você me deu amor, eu nunca dei valor. Desperdicei, agora eu sei que não dá pra voltar atrás. Ela me dava amor puro, eu retribuía com decepções. Transformava todos os sonhos dela em desilusões. Se afastou das amigas que eram contra o que eu fazia. Eu desmentia, ela acreditava no que eu dizia. Perdeu o amor próprio enquanto inflava meu ego. Deslumbrado pra balada, hoje eu sei que tava cego. Ela passava a noite em claro no fundo do poço. E eu rodeado de mina, aliança escondida no bolso. Me queria perto, não desistiu. Me entregou seu coração, eu devolvi partido em mil. Eu com os amigos, ela com a solidão. Transbordando nos olhos que já não cabia no coração. Ingrato, mentiroso, frio, covarde. Brinquei com o sentimento de quem me amava de verdade. Ela partia querendo ficar, sorria querendo chorar. Tinha esperança que um dia ainda pudesse mudar. Se arrumava pra me agradar, linda, sutil. Causava, eu não fazia nenhum elogio. Lutou tanto por mim que ficou sem ninguém. 2 anos dizendo eu te amo sem nunca ouvir um você eu também. Você me deu amor, eu nunca dei valor. Desperdicei, agora eu sei que não dá pra voltar atrás. Você me deu amor, eu nunca dei valor. Desperdicei, agora eu sei que não dá pra voltar atrás. Bom saber que você tá bem, mesmo eu estando na lama. Encontrou alguém que não tem vergonha de dizer que te ama. Na frente dos amigos se orgulha, te assume. Te abraça forte pra ficar mais tempo com seu perfume. É foda, só dei valor depois do fim. Foi tão fiel que até pra te perder, te perdi pra mente. Fazendo sofrer com mentiras e mancadas. Você fez de tudo, em troca nunca fiz nada. Hoje as noites são vazias e outros beijos não têm gosto. Posso até ficar com alguém, mas o vento me faz lembrar seu rosto. Que hoje em dia já nem me atende, nem me liga. Percebeu que eu sou mais um e eu que perdi a mulher da minha vida. Você me deu amor. Você me deu amor, eu nunca dei valor. Desperdicei, agora eu sei que não dá pra voltar atrás. Pra voltar atrás, é tarde demais.